X, uma restrição. Arriscar-se-ia muito ao engano quem, por tudo o que contamos, concluísse ser Dom Benvenu um bispo filósofo ou um vigário patriota. O encontro, ou quase que poderíamos dizer, a aliança com o convencionalista G, deixou-o num estado de admiração que o tornou mais manso ainda. Isso foi o que aconteceu. Embora Dom Benvenu nunca tivesse sido bom político, talvez seja aqui o lugar próprio para mostrar quais foram as suas atitudes nos acontecimentos da época, supondo que Dom Benvenu jamais tenha pensado em tomar partido por esta ou por aquela ideia. Voltemos alguns anos atrás. Algum tempo depois da elevação do senhor Myriel ao episcopado, o imperador nomeara o barão do império, ao mesmo tempo que outros muitos bispos. A prisão do Papa aconteceu, como se sabe, na noite de 5 para 6 de julho de 1809. Nessa ocasião, o senhor Myriel foi chamado por Napoleão ao Sínodo dos Bispos da França e da Itália, convocado em Paris. O sínodo teve lugar em Notre-Dame e sua primeira assembleia deu-se em 15 de junho de 1811, sob a presidência do cardeal Fesch. O senhor Myriel estava entre os 95 bispos que aí compareceram. Esteve, porém, presente a uma única sessão e a três ou quatro conferências particulares. Bispo de uma diocese das montanhas, vivendo tão perto da natureza, no meio da simplicidade e privações, parecia-lhe que trazia àqueles eminentes personagens ideias que mudariam o clima da assembleia. Voltou a Dean, o mais depressa possível. Perguntaram-lhe por que voltara tão cedo. Respondeu: "Eu os estava incomodando. Levava-lhes ar puro. Minha presença fazia-lhes o efeito de uma porta aberta." Em outra ocasião, disse: "Que querem vocês? Aqueles senhores são príncipes e eu não passo de um pobre bispo camponês." A verdade é que ele não havia agradado. Entre outras coisas estranhas, numa ocasião em que estava no palácio de um de seus colegas mais notáveis, escapou-lhe esta: "Que belos relógios! Que ricos tapetes! Que bibliotecas formidáveis! Mas como isso tudo deve ser incômodo? Eu não quereria ter todo esse supérfluo a me gritar continuamente aos ouvidos. Há tanta gente com fome, há tanta gente com frio, há tantos pobres, há tantos pobres." Digamos de passagem que não é nada inteligente odiar o luxo. Seria o mesmo que odiar as artes. Contudo, entre eclesiásticos, fora das cerimônias, o luxo é um erro. Parece revelar hábitos nada caridosos. Um padre rico é um contrassenso. O padre deve conservar-se junto dos pobres. Pode-se, por acaso, estar continuamente ao lado de tanta miséria, de tanto infortúnio, de tanta necessidade, sem se possuir sobre si mesmo um pouco dessa infelicidade, como se fosse a poeira do trabalho? Imaginem um homem próximo a um braseiro que não sinta calor, ou um operário trabalhando sem descanso numa fornalha, sem um cabelo queimado, uma unha suja, uma gota de suor, ou um pouco de cinza no rosto. A primeira prova da caridade de um sacerdote, sobretudo de um bispo, é a pobreza. Sem dúvida, esse era o pensamento do senhor bispo de Dean. Nem devemos crer que ele participasse das ideias do século a respeito de alguns pontos ainda mais delicados. Pouco se imiscuía nas querelas teológicas do momento e calava-se sobre questões em que se comprometia a Igreja ou o Estado. Mas se insistissem muito, mostrava-se mais ultramontano que delicano. Como procuramos fazer-lhe o retrato e não queremos esconder nada, devemos dizer que ele foi completamente indiferente ao declínio de Napoleão. A partir de 1813, começou a aderir e aplaudir a toda manifestação hostil. Recusou ir vê-lo à sua passagem quando voltava da Ilha de Elba, e em sua diocese durante os 100 dias, absteve-se de ordenar preces públicas pelo imperador. Além de sua irmã, a senhora Baptistine, tinha dois irmãos, um general, o outro prefeito. Escrevia-lhes frequentemente. Foi por um tempo bastante rigoroso com o primeiro, porque, tendo missão a cumprir na Provença na época do desembarque de Cannes, o general se pusera à testa de 200 homens e havia perseguido o imperador, como se quisesse deixá-lo fugir. Sua correspondência continuou mais afetuosa para o outro irmão, o antigo prefeito, bravo e digno homem que vivia retirado em Paris, na Rue Cassette. Portanto, também Dom Benvenu teve seus momentos de partidarismo, suas horas de angústia, suas nuvens. A sombra das paixões da época também passou por esse doce e grande espírito, todo ocupado nas coisas eternas. Certamente um homem de sua qualidade bem mereceria ficar isento de opiniões políticas. Ninguém, todavia, se engane sobre nosso modo de pensar. Absolutamente não confundimos o que comumente se chama de opiniões políticas com esse desejo imenso de progresso, essa sublime fé patriótica, democrática e humana que em nossos dias deve servir de base a toda inteligência generosa. Sem nos aprofundarmos em questões que não pertencem senão indiretamente ao assunto deste livro, diremos simplesmente isto. Como seria bom se o contrassenso não tivesse sido partidário do rei? Se seu olhar jamais se tivesse desviado um só instante dessa contemplação serena, onde vemos brilhar tão distintamente, acima das ficções e dos ódios deste mundo, acima desse vaivém tempestuoso das coisas humanas, estas três puríssimas luzes, a verdade, a justiça e a caridade. Mesmo concordando que Deus não criou Dom Benvenu para cargos políticos, compreenderíamos e acataríamos seu protesto em nome da justiça e da liberdade, sua oposição altiva, sua resistência arriscada a Napoleão Todo-Poderoso. Mas o que a princípio nos agrada naqueles que sobem, agrada-nos menos nos que tombam. Não gostaríamos de lutar se não forem os perigos. Os combatentes da primeira hora têm como único direito o fato de serem os exterminadores da última. Quem durante a prosperidade do inimigo não foi acusador obstinado, deve calar-se na derrota. O denunciador das épocas de prosperidade é o único com direito a fazer justiça quando se der a queda. Quanto a nós, quando a providência entra em ação e castiga, deixamos lá agir. Em 1812, começamos a nos sentir desarmados. Em 1813, a covarde ruptura do silêncio desse tacito no corpo legislativo, encorajado pelas catástrofes, nada tinha que inspirasse indignação, e era um erro aplaudi-lo. Em 1814, diante dos marechais traídos, diante do Senado passando de degradação em degradação, insultando depois de haver divinizado, diante desses idólatras que fugiam cuspindo sobre o antigo ídolo, era dever de cada um desviar os olhos de tanta infâmia. Em 1815, como a catástrofe final já pairava no ar, como a França já sentia trêmula sua aproximação sinistra, como que já se podia distinguir vagamente o Waterloo esperando por Napoleão, a sentida aclamação do exército e do povo àquele que já estava condenado pelo destino, nada tinha de ridículo. E mesmo conservando-se reservado sobre o déspota, um coração como o de Dom Benvenu não podia deixar de reconhecer o que havia de augusto e tocante à beira desse abismo. A estreita ligação existente entre uma grande nação e um grande homem. E situando-se esse fato, ele era e foi em tudo justo, equitável, inteligente, humilde e digno, fazendo o bem e querendo o bem, o que é dupla beneficência. Era sacerdote, era sábio, era homem. Mas é necessário que o digamos, mesmo em sua conduta política que acabamos de reprovar e que somos levados a julgar talvez com demasiada severidade, mesmo em tais casos, era tolerante e indulgente, quem sabe muito mais do que nós. O porteiro da Câmara de Dini tinha sido nomeado pelo imperador, antigo suboficial da velha guarda, legionário de Austerlitz, mais bonapartista que a águia de Napoleão, escapavam-lhe de vez em quando palavras pouco prudentes, qualificadas então pela lei de sediciosas. Depois que tiraram a efígie de Napoleão das insígnias da Legião de Honra, nunca mais usou o uniforme militar a fim de não ser forçado a usar sua condecoração. Ele próprio devotamente havia tirado a efígie imperial da cruz que Napoleão lhe havia dado. No lugar ficou um buraco que ele não quis disfarçar com coisa alguma. Antes morrer, dizia, que levar sobre o meu coração esses três sapos. Gostava de zombar de Luís XVIII, velho reumático com polaina de inglês. Por que não vai para a Prússia com sua barba de bode? E sentia-se feliz de poder reunir numa mesma empregação as duas coisas que mais odiava, a Inglaterra e a Prússia. Tanto falou que perdeu o cargo. Ele na rua, sem pão, com mulher e filhos para sustentar. O bispo mandou chamar, repreendeu-o com brando-a e nomeou o porteiro da catedral. O senhor Myriel era na diocese o verdadeiro pastor, o amigo de todos. Depois de 9 anos, à força de boas ações e amabilidades, Dom Benvenu havia conseguido em Dini uma espécie de veneração terna e filial. Mesmo sua conduta com relação a Napoleão foi aceita e como que tacitamente perdoada pelo povo, rebanho indeciso e bom, que adorava seu imperador, sem deixar de amar o seu bispo.